Jogar conversa fora. Tu falou com o Zé que o João contou. É tipo um lobo que não se profissionalizou. Não consegue ficar sem bater com a língua nos dentes. Não é dedo duro que vai quebrar a corrente. Eu vou te dando trégua só pra ver onde cê vai parar. Cê fecha a boca, mas não para de falar. E fala pelos cotovelos, tá me deixando louco. Pra atrasar tem muitos, pra adiantar é que tem poucos. Mas aí, já te disse. Gente que corre atrás, tem gente que corre atrás e tá fazendo a festa. E tu toca a faixa de X9 na testa. Usa a TV ou rádio pra falar dos outros. Paga de zen, mas é um puto invejoso. E se pergunta aonde as pessoas boas estão. Só seu mundinho que é bom então. Quantos neguinhos me dão tapinha nas costas? Quantos neguinhos enchem meu ouvido de bosta? Quantos neguinhos vem com o dedinho pedindo paz? Me dão um abraço pela frente, uma facada por trás. Mas aí, tô te dizendo que falador e passa mesmo. Última chance. Tu queria ser do jeito que eu sou, mas tu não aguenta carregar minha dor. Tu queria ir nos lugares que eu vou, mas aonde eu ando não anda falador. As ruas tão de olho no que você faz. As ruas não dão tanto pra quem leva e traz. Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Eu tô saindo fora, vai cuidar do teu. Aí, o que eu aprendi com você foi que a gente tem que saber conviver com as nossas diferenças. Eu sou diferente, parceiro. Quando o bicho pega, eu tô lá. Quando você precisa de dinheiro, eu tô lá. E eu que sou capitalista. Aí, falador, falador. Alguns me chamam de D2, outros de Marcelo, sinistro, cascudo, sinônimo de ligação. Alguns me chamam de consoante máximo, calça larga, alguns até de mosquitinho. Mas quer saber? Eu faço samba, amor, até mais tarde.